Bons tempos era aquele, 1987, aonde a informação no hip hop brasileiro era adquirida. Hoje, como diz professor Pablo, o rap quis demais, hoje já voltou atrás. Quantas chances cê vai dizer que eu perdi? Quantas vezes fui abaixo do que quis? Tenho certeza que não tive que mentir. Se esse é o preço, eu sou o hip hop e hoje eu tô aqui. Sem mentir, dizer que fui detento, passar por mentiroso, pagar de sofrimento. Eu tô perdido numas partes, mas não faço parte da sua banca. Tenho meu filho e minha esposa e minha velha caranga. Tô assim, meio no tempo, pagando por não fazer o jogo do medo. Fora dos palcos, mas sigo no relento, pois eu tenho a verdade nos olhos dos companheiros. Se é isso, eu tô aqui, pago com a verdade, se conseguir. Se ser ladrão, dá crédito no movimento. Eu não vou mentir e pagar de cadeieiro. Se é isso, eu tô aqui, pago com a verdade, se conseguir. Se ser ladrão, dá crédito no movimento. Eu não vou mentir e pagar de cadeieiro. Quantas vezes eu já ouvi: cê não fala na gira e não anda armado, não passa uma farinha e não mata os otários. Tá firmão, eu tenho nos olhos a resposta, meu chapa. Minha vida é reta, humilde e honrada. Num barraco ainda escuto velhos discos, no rolê ainda colo, naquele pico. Sem Leo Rider é verdade, mas eu vi no sorriso do meu filho a melhor parte. Não me vendi, não prostituí, não mudei de ideologia pra passar na sua rádio. Não aderi à periferia, tá firmão. Falo do que eu quero e só luta quem vive no dia a dia. Valeu pela ideia, Onda Sul, Capão Periferia. Onda Sul, Capão Periferia. Se é isso, eu tô aqui, pago com a verdade, se conseguir. Se ser ladrão, dá crédito no movimento. Eu não vou mentir e pagar de cadeieiro. Se é isso, eu tô aqui, pago com a verdade, se conseguir. Se ser ladrão, dá crédito no movimento. Eu não vou mentir e pagar de cadeieiro. Mano, ouve aqui o som, saiba que foi feito por sangue bom, que sempre na cultura os antepassados honrou, e que Zumbi, o rei das postes, a verdade me mostrou. Aí truta, como a cena mudou, né mano? Quantas ruas de terra nós andamos, pra hoje uma pá de mano pisar no asfalto. Dignos, sabe lá, cada um arca como fala, moro mano? Na hora da guerra mesmo, nós vamos ver quem é o artista e quem é o real guerreiro. O ser humano é um planeta complexo, e quantas estrelas, véi, já não se apagaram à nossa volta. Vai velho, viver é difícil ainda mais, tentando ser digno. Tem uma parte do rap que é digna, e dessa eu faço parte. Periferia ponto C, meu primeiro grupo, saudades. De lá pra cá, muitas coisas hoje não pode se falar. A podridão do sistema veio para uma nova morada. Se o livro era o inimigo, hoje ele é a minha, a sua verdadeira arma. Se é isso, eu tô aqui, pago com a verdade, se conseguir. Se ser ladrão, dá crédito no movimento. Eu não vou mentir e pagar de cadeieiro. Se é isso, eu tô aqui, pago com a verdade, se conseguir. Se ser ladrão, dá crédito no movimento. Eu não vou mentir e pagar de cadeieiro. Satisfação total, falou mano? Hip hop brasileiro, tá ligado? A informação em primeiro lugar, falou? Agradecimento aí, Ferrez. Falou Marcão, Onda Sul, tamo junto. E aí de rua, vamos que vamos, que o som não pode parar. Como diz, tá aí de DJ 1. A rapaziada, Capão Redondo, é nóis. Falou Zezão, Alex. Tamo junto, véi. Pela guerra, morou pela paz. Falou, e é os pipoca que tira a gente. Só deixar de lado que tamo junto. Falou, muita paz no coração, muito amor. Um beijo pra minha nega, morou, mano? E um abraço pro meu pivete. Muita paz, muita paz. Os guerreiros, muita paz. Muita paz. Os guerreiros, muita paz. Muita paz. Aê. Muita paz. Capão Redondo, muita paz. Paz. Paz. Paz. paz. Periferia, pô, periferia, pô.